namora comigo, à espera do sol. Tira a roupa pro banho de mar, é pele na pele, desejo no olhar. Desejo no olhar.